cansei de ser o que eu não consigo ser. Apenas um palhaço num palco do meu Deus. Aplausos e emoções, mas só interpretações, fazendo um grande show de fantasias. Cansei de ver, pois é o que eu consigo ver. Eu preso em uma máscara, num mundo de tantas ilusões. Eu vou me libertar, eu tenho que me amar. Cansei de me esconder atrás de uma cortina. Chega, eu vou me entregar. Chega, em teus braços quero estar. Chega, agora eu sou teu.